Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio de Alvinete e eu vivo uma guerra contra embalagens mal feitas. Aqui é o Caio Gomes e eu quero ver uma embalagem que caiba o meu tamanho quando eu empacotar. Aqui é o Eduardo Spor e esse Nerdcast é sobre o que mesmo? Que eu não cheguei a ver a pauta aqui. Me fala aí. É esse o assunto. Aqui é o Átila e leite não pasteurizado é a coisa mais nojenta que alguém pode beber. Aqui é o Tucano e eu escrevi um artigo científico sobre embalagens e não faço a mínima ideia do que eu escrevi. E aí, galera, aqui é o Amigo Imaginário e a única coisa que segura um elemental do leite é a embalagem de todinho. Caralho, elemental do leite? Puta merda. Essa história é velha. Pois é, né? Aqui é a Zagal e a pior embalagem é do CD, da caixa de CD. Oh, cara, esse é um desafio. Muito bem, nerds, nós estamos aqui com mais um desafio de Nerdcast. Que coisa interessante, a gente recentemente fez um Nerdcast sobre formas de armazenamento de informação, cara, que saiu muito maneiro. E hoje nós vamos falar sobre embalagens, sim, parece um assunto muito chato, mas tem muita coisa maneira que a gente não sabe, ou que a gente vive ao redor das embalagens que guardam nossos pequenos e maravilhosos produtos do dia a dia, certo? Vamos para esse papo inusitado depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas ao Nerdcast. Vamos. E Azaghal, já que vamos falar de embalagens neste sim, Nerdcast, sim. Temos um assunto relevante para falar aqui. Um recado da Coca-Cola. Olha, isso muito me interessa. Que está justamente abrindo as portas de suas fábricas no Brasil inteiro. Ó. Oh. Para que as pessoas possam ir lá conhecer como é que é o processo de embalagem da Coca-Cola. Quer dizer que é tipo um restaurante onde você... A visita é franqueada. Sabe aquele restaurante que tem a janela de vidro, que você pode ver a cozinha aberta, sabe? Uh-huh. Você confia mais nesse, ó, esse cara tá mostrando a cozinha. Se você vê o restaurante, se você vê a cozinha, você... Eu tô vendo a cozinha. Eu, exato. Entendeu? É isso que eles estão fazendo. Estão mostrando a cozinha. A cozinha. A cozinha da Coca-Cola. A fábrica da Coca-Cola. Exatamente. Eles têm um telefone. Tem um 0800. Um 0800 de graça que você pode ligar em qualquer lugar do Brasil. 0800-021-2121. Difícil de decorar. 0800-021-2121. Exato. Deixa eu ligar pra lá. Que você... Tu vai ligar pra lá? Eu realmente sempre tive vontade de visitar a fábrica da Coca-Cola. Tu tem que ligar em horário comercial. Tá bom. A gente não está em horário comercial aqui agora. Mas o fato é que é o seguinte, você pode ligar de qualquer lugar do Brasil e falar assim, eu quero visitar uma fábrica da Coca-Cola, certo? E certo. Eles vão localizar uma fábrica que fica mais próxima de você, pode estar em Minas Gerais, você pode estar em São Paulo, no Rio, Rio Grande do Sul, porque a Coca-Cola Nordeste, tem fábrica por todo o país. No país inteiro. Exato. Aí você fala, olha, eu tô em Fortaleza, como é que faz? Além do 0800-021-2121, você pode mandar um e-mail, tem um link aí no post, coca-colabrasil.com.br/fale-conosco. Isso. Fácil, moleza. Inclusive, Azaghal, tem um vídeo do Iberê, nosso querido Iberê, manual isso, do mundo. Exatamente. Ele foi na fábrica de Coca-Cola pra mostrar, então você também pode saciar a sua curiosidade com o vídeo do Iberê. Ficou muito maneiro o vídeo do Iberê, ficou muito irado, cara. Ou você pode também ir lá. Iberê de toquinha, ficou bom. Ficou bem legal. Certo, então quem quiser visitar a fábrica Coca-Cola, já sabe como. Telefone. Eu vou visitar a fábrica. Será que eles têm fábrica em Curitiba? Eu fico me perguntando isso. Não, eu vou ligar. Eu sei que você vai ligar. Agora eu fiquei mais interessado ainda. Tá bom. E Azaghal, mais um recado muito importante, porque nerds, vocês sabem, já está disponível no Brasil Battlefield 4, rapaz! Olha aí. Vocês que estão esperando aí o Esquadrão Noob fazer sua estreia no Battlefield 4, pode esperar aqui em breve. A gente tem que reunir a galera pra gente enfrentar esse campo de batalha. Mas Battlefield 4 chega no Brasil totalmente em português, galera. Não só com legendas, mas totalmente dublado. Aliás, localizado. Essa é a palavra. Localizado por quê? Porque não é simplesmente traduzir e dublar o que estava em inglês. É você localizar os termos, as falas. Isso que é muito maneiro. A indústria dos games agora tá puxando muito bem essa forma de você traduzir um jogo. Não é só traduzir, é localizar para o território usando nacional. Usando gírias, expressões. Exatamente. E a gente tá falando porque a gente viu. A gente viu lá na BGS! Isso, nós estivemos na Brasil Game Show. Exato. E estávamos no stand da Warner, muito obrigado pelo convite. Muito bom. E jogamos Battlefield durante 4 dias. Porra. Enlouquecidamente. Até uma Lampari a gente fez lá, jogou. Foi muito maneiro. Foi massacrado, na verdade. Cara, excelente. Fomos, claro que foi massacrado. Mas olha só, justamente nessa versão localizada, teremos as vozes de Dan Stulbach e André Ramiro, que é o Matias do Tropa de Elite, cara. Isso. O Dan é o Tom Hanks brasileiro. O Dan é o Tom Hanks brasileiro, exatamente. Mas, cara, o que eu vi lá na BGS, eu gostei pra cacete, cara. Dublagem espetacular, tá bem militar mesmo. E, por exemplo, um exemplo de localização é aquele negócio. Tem hora que o cara pega um lança-granada, vai atirar no helicóptero e o cara fala assim: queime esse filho da puta! Cara, é muito verdade. Maneiro. Porque é totalmente é o nosso linguajar aqui. Muito maneiro. É o nosso linguajar. Queime esse filho da puta. Eu falo isso pelo menos uma vez por dia. Excelente Battlefield. Bom, eu já tô jogando, pode me procurar lá. Alotone com 2 T's, qualquer outra coisa é fake. Mas se você achar o Alotone ou o Azaghal _ JN, vocês nunca vão achar. Nunca. Vocês podem me procurar. Se vocês me acharem, vocês ganham loteria. Eu já estou jogando. Eu quero ver quem vai pegar meu dog tag, rapaz. Desafio você, rapaz. E tem mais, Azaghal. A edição exclusiva do Brasil inclui o filme Tropa de Elite, rapá! Olha aí. Em Blu-ray, no PS3 e em DVD, no Xbox 360. Então, cara, Battlefield 4 já à venda, versão totalmente localizada em português. Eu quero ver, eu quero encontrar você no campo de batalha. Muito foda, muito bom. Battlefield 4, garante o seu, eu quero ver você me pegar. Não, não, eu não quero. Não. Tá eu maluco? Esse é o Jovem Nerd. Não, não. Tentar. E, Azaghal, nós temos uma novidade espetacular! Espetacular! Finalmente o lançamento do guia ilustrado do Nerdcast RPG Crônicas de Gano, rapaz! Está chegando! Exato, cara, deu um trabalhão. Oh. Tem a qualidade de Jovem Nerd. Dormiu quatro dias de trabalho. Dormiu 4 dias na gráfica pra ficar lá aprovando página Isso. por página. 128 páginas, capa dura, fofinha, com ouro. Não é que bonito. Não é ouro, na verdade, é só uma coisa dourada. Mas você pode fingir que é ouro. Mas a novidade não é só essa. Exato. Nesse livro exclusivo pra você que é fã. Você fala, nossa, eu adoro Nerdcast RPG, eu sou fã do Nerdcast RPG. Nerdcast RPG. É seu. É pra você. É, mas tem que comprar. Sim. É importante ser dito isso. Sim. Mas ele foi feito pros fãs do Nerdcast RPG. Estará à venda na Nerd Store. Buzz. Nós vamos fazer um evento de lançamento no Rio de Janeiro. Yeah. É isso aí, meu amigo. Excelente. No dia 16 de novembro, semana que vem, no sábado, estaremos no Casarão, qual é o nome? Casarão Ameno Resedar. Isso. Se você não sabe onde é, tem um link aí no post pra isso, você ver. Exatamente. Vai encontrar a trupe toda do Nerdcast RPG, que é menos do JP que bora. A gente podia imprimir uma foto do JP em tamanho real. A gente imprimiu pra botar lá. Bem, mas vai estar lá a galera que participou do Nerdcast de RPG. Olha aí. O Amigo Imaginário, também Sim. conhecido como Renderia, ou André Ramos. Que é o ilustrador do livro. Ele grande. Fez as vitrines na época dos programas. Isso. E aí, ele, consequentemente, foi o responsável pelas ilustrações inacreditáveis. Inacreditáveis. Do livro. Então, cara, se você quiser... E a gente? Você não a falou. Gente vai estar lá. A gente vai estar lá. É um detalhe. Tudo bem. Estaremos vendendo os livros lá. Oh. Então, se você não quer pagar o frete, essa é a sua oportunidade. Mas teremos uma quantidade limitada, né? Pode ser que acabe, não sei. Pode ser que chegue lá e não consegui. É, mas aí pra você. Aí vai ficar frustrado. É, mas teremos o livro lá, quantidade limitada já estoque. Exatamente. Mas, presta atenção. Quem comprar o livro lá ainda ganha um mini pôster exclusivo. Excelente. Só pra quem for no local. Muito bom. Mas olha só, Azaghal, o local está alugando o local e aí tem hora pra acabar. Exatamente. Isso é muito importante ser dito. E a gente, se ficar lá, pagar uma multa absurda e tal. Então, quando chegar na hora de acabar, vai fechar. O evento é de 1 às 5 da tarde. Sim. Se você chegar à tarde, a fila vai estar gigante e não vai dar, porque 6 horas a gente tem que ir embora. Porque tem que fechar, senão a gente vai pagar a multa. Começa samba, forró maluquice lá dentro. Exatamente. importante. Então, ó, vai ter senha e se acabar a senha, acabou. É, assim, a gente tem essa política de atender todo mundo e tal, mas é importante ser dito que como o lugar é alugado e ele tem a regra do horário, e se a gente não ficar no horário, a gente paga uma multa. É. Então a gente realmente não tem como ficar lá dentro do local. Exato. Depois do período estabelecido. Isso. Então chegue cedo que aí você tá garantido. É. É importante ser dito. Pra pegar a senha. É, exato. Agora, se você vier fora do Rio, que tem uma galera que sempre viaja, né? É. Se vier de fora do Rio, vou chegar 6 horas da tarde, cara, não vem. Sério. Se liga que tem senha. Porque então... a gente acha o vacilo o cara vir de longe não ser atendido. Exato. Mas a gente tem uma limitação. Exato. Então é importante, mas são muitas horas que a gente vai ficar lá atendendo a galera. Apareça, vai ser foda, vai estar lá o Rex, vai estar lá o Eduardo Spohr, 3D, Carlos Volto. Porra, vai ser foda. Vai estar a galera toda. Ah, eu ouvi dizer. Eu não sei se é verdade. Mas eu ouvi falar que o Rex vai com a sunga de texugo. Não! Mas eu não sei. Será? Eu só tô jogando um boato. Caraca! Talvez isso atraia mais pessoas e espante outros. Mas vai ser foda. E também vamos fazer na sequência em Curitiba. Aguarde informações. Exatamente. Muito bom! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 26 minutos e meu outro trabalho é vender tapoé. Nós vamos pular toda a parte de links, artes dos fãs e etc, porque estamos on the move. É, exatamente. Fazem 2 semanas, quase 3, uh-huh, que nós estamos na rua. Desde que nós estamos dormindo na gráfica, acompanhando a impressão do Crônicas de Gano. A gente não para, cara. Então, olha só. Depois nós emendamos a BGS e agora estamos indo pro Rio de Janeiro para um evento do YouTube. Olha, então, aí, não sabemos o que é escritório, não sabemos o que é casa, esquecemos o rosto das nossas famílias. Então a gente teve que gravar com bastante antecedência, então não chegaram ainda as artes dos fãs. Mas clique aí, veja, muito obrigado por todos que mandaram, muito foda, certo? Com certeza tem artes fodásticas e algumas bem queridas. Mas o que vale é a intenção. Ou não, né? Mas já chegaram alguns e-mails. Olha só, já temos alguns e-mails e uma robota separou para nós. Júlio Reis, 24 anos, radialista e produtor de shows e eventos. Olha, Olinda, aí. Pernambuco. Já imagina que tipo de show e evento que ele produz. Por quê? Em Olinda. Carnaval bomba. Ah, ok. Guarda-chuvinha. Vou tentar contar muito resumidamente 3 histórias que aconteceram comigo. 3 histórias? Caraca. Aí o Marroboto falou, a terceira história não era legal e foi deletado. Bom, a primeira foi há 8 anos, em minha divertida e estúpida adolescência. Eu e meu melhor amigo na época decidimos ir de bicicleta até a casa da namorada dele, que ficava nada menos que 15 quilômetros de distância de nossas casas. Então, fazendo um parênteses, a gente tá falando do último Nerdcast sobrevivência. Então, Sim. Isso tem a ver com isso. Tudo estava indo muito bem até que o pneu da minha bike furou no caminho e já eram 18 horas. Já eram 6 da tarde, isso. Ou seja, todas as oficinas já estavam fechando. Oficinas de bike? Como? É, borracheiro, né? Sim. Como já tínhamos feito 80% do percurso, decidimos ir andando. 80% de 15? De 15 quilômetros? Tu vai fazer? Cadê o teu aplicativo de dos três aí? Dá 3 quilômetros. Ok. É sério. Olha aí. Porque olha aí. 80% de 10 quilômetros, sobraria 2, né? Ah. E aí 5 é metade mais 1, entendeu? Faltava 3 quilômetros. Eles tinham feito 12. Eu não vou conferir. Olha eu só. Vou acreditar. Não, agora eu quero acreditar não. Ok. Eles fizeram 80%, certo? Ah. O total é de 15 quilômetros. Uhum. Com 80% de 10. Tá. 8. É 2. 8. 8. 8, entendeu? Ok. Qual 80% de 5? 1. Quanto faltava? 3 quilômetros. 2 mais 1. Isso. Olha aí. Viu? Matemática na intuição. Tá bom. Faltava 3 quilômetros. Ou seja, uma caminhada de meia hora, carregando a bicicleta. É. Ficamos lá uns 20 minutos e voltamos pra casa andando. Ah, porra, mas aí... Caralho, mas vocês estão de sacanagem também. Fizeram 3 mais 15. Isso mesmo, foram 15 quilômetros de caminhada e tivemos que passar por um dos bairros mais perigosos de Recife. Pô, mas peraí, mas não é possível. O pai e a garota não tinha nada pra se remendar, ou não tinha como levar no borracheiro? Pô, caraca, né? Volta de uma, né? 24 anos ele tem hoje. Ah. Ele tinha 16 anos? Vamos lá. Essa brincadeira nos fez caminhar por 4 horas sem parar, pois corríamos o risco de sermos assaltados. 4 horas? Dá pra fazer 10 quilômetros, 1 quilômetro a cada 10 minutos? Chega de fazer conta. Nesse dia chegamos em casa meia-noite e a gente tinha saído lá pelas 4:30 da tarde. Sobrevivemos, mas passamos uma semana com as pernas e a coluna destruídas. Essa foi a história? Caralho, essa? Puta que pariu, cara! Eu não sei se eu fico mais puto com esse cara ou com o Marroboto que botou aí. Tá bom, vamos ver. É que tem poucos e-mails, então ele teve que fazer a triagem. Não, tinham centenas de e-mails. Nunca subestime. Ok. Vamos lá. Uma segunda vez foi quando eu peguei... O cara mandou história. Quero ver outra história. O cara sobreviveu a caminhada. Uma segunda vez foi quando eu peguei um ônibus errado e tive que descer no mesmo bairro da história anterior. Eu estava fugindo de dois ladrões numa das avenidas mais agitadas da cidade. Correndo como um louco, pulei na garupa de uma moto em movimento. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu tava correndo os caras e o motoqueiro viu o que tava acontecendo, reduziu até alcançar a minha velocidade e me mandou pular na garupa. Olha só. Eu tava correndo muito rápido e fiquei com medo de cair. Ou o motoqueiro ser um comparsa. Ai, se fosse, ele ia estar fudido mesmo. Ia ser muito maneiro. Mas o motoqueiro, ele pula, o motoqueiro para a moto. Excelente, mas ele pulou na moto e conseguiu escapar. Olha aí. Porra, parabéns. Parabéns, aí, muito bom. Não levei fé não, hein? Lauro Titone, 24 anos, administrador, Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Olha aí. Primeiramente, programa mega foda, a fuder mesmo. A fuder? A fuder, deve ser gíria. Gíria do Sul. Isso. Eu também sobrevivi a um taxista muito louco, bem no estilo do que o Marco Gomes enfrentou no Chile. Porém, foi em Nova York, na saída do aeroporto JFK. Caraca, onde é que esse cara foi pegar táxi? Tem um ponto de táxi ali. Tu pega o táxi credenciado, vai. Estava com um amigo e logo que pegamos nossas malas, fomos abordados por um cara de turbante com um inglês horrível. Aí eu fico na pergunta se ele estava acompanhado de um cidadão da Inglaterra muito feio, ou se a pronúncia dele era terrível. E o cara dizia que tinha um táxi grande para colocarmos nossas malas. Caraca, você caiu, né? Caiu no paquistanês louco. Que fica... E o cara chegou tá chegando com essa quantidade de mala. Porra, meu irmão. Como é que tu saiu, né, cara? Bem, ele continua. Suas roupas, deve ser do paquistanês, sua falta de domínio do idioma local e o fato do carro não ser devidamente sinalizado como um táxi regular não foram suficientes para suspeitarmos do maluco e darmos logo fora dali. Vocês estão de parabéns. Sacanagem. Parabéns, cara. Parabéns. É assim que se faz. É assim que se faz. Vocês não viram o filme Taken, não, né? Embarcamos no carro e logo começou o pesadelo. Claro que em nenhum momento ele nos ameaçou. Eu leio eles porque agora eu tô imaginando o paquistanês com um inglês horrível do lado. Não que temos entendido pelo menos as ameaças. Mas ele ficava toda hora se curvando e arrumando alguma coisa na altura da canela. Caraca. Sei lá, imaginava que ele pudesse puxar uma arma a qualquer momento. Uhum. Sem falar que ele pegou um caminho totalmente alternativo e bem diferente do que havia pesquisado no mapa. É, claro. Passando pelos guetos mais barra pesada da Big Apple. Ah, meu, eu quero ver como é que termina essa história. Bom, não sei ao certo quanto tempo levou a viagem, mas parecia que não chegava nunca. Você podia ter olhado no relógio. No final, ele nos cobrou a fortuna e ainda exigiu gorjeta. É, gorjeta é uma coisa normal, ok, mas eu não sei qual é a fortuna, né, que ele pagou, mas e aí? Acabou, é isso. É só isso? É. Pegou o paquistanês que deu uma volta no Bronx. Caraca, cara, isso vai sobreviver, cara. Toma um golpe. Tomou um golpe de taxista, isso acontece... Tomou um balão do taxista, exatamente. Ah, caralho, puta, pega um táxi no Santos Dumont, no Galeão, pra ver o que vai te acontecer e faz cara de bobo. Porra. Yuri Palaro Prokopowicz. Desculpe, cara, você sabe... Miss não. Split, né? Você sabe, você sabe que o seu nome é difícil. Vamos lá. 28 anos, engenheiro de projetos, São Paulo SP. JN e Anão. Parabéns pelo Nerdcast, sou ouvinte há um ano e meio e estou escutando desde o primeiro em ordem. Já estou no 198. Parabéns, cara, muito bom. Muitas pessoas fazem isso. Depois de 200, melhor pra caralho. desculpe pelos primeiros. Minha história de sobrevivência é de um amigo meu que trabalha comigo, o Juliano Marroco. Como ele não escuta o Nerdcast, esse e-mail vai forçá-lo a escutar, caso venham a ler. Olha aí, estamos lendo. Quero ouvir a boa estratégia. Ele estava em um trem na Inglaterra e era de madrugada, ele tinha acabado de chegar em Londres. O trem estava completamente... Aí veio um paquistanês, vai dizer que veio um paquistanês falando que tinha um trem maior. Não, até agora a gente não viu história de sobrevivência nenhuma. Não, bom, quero ver. Ah, nossas também não eram, né, cara? Eu enfrentei um ônibus... Só você, é verdade. Você tinha a história. Dá licença. Você tinha a única história. O trem estava completamente vazio, apenas sendo ocupado um banco por esse meu amigo, outro banco para suas três malas enormes. Ele se dirigia para uma das últimas estações da linha. Eis que entra no vagão outro passageiro com uma maleta relativamente grande. Esse passageiro usava um turbante... Não, tá de sacanagem, cara. Mas com o estereótipo todo ligado. Todo enrolado na cabeça. Meio com cara de terrorista. Cara, Vocês estão de sacanagem. Vamos lá. Até é normal, já que há muitos indianos vivendo em Londres. Por isso, o sujeito entrou, colocou a maleta sobre as malas do meu amigo. Caraca, sentou do lado dele. Com o trem vazio, aí é foda mesmo. Caraca, ele, aí é bolante. Ele falava um inglês muito borado. Cara, será que é o mesmo cara? Caraca, né? O cara pegou o Concorde, né? Ai, ai. Pegou o Concorde em Nova York pra atacar o outro. O cara trabalha em Nova York e Londres, nessa ponte, né? O inglês do cara era muito borate. E meu amigo tinha dificuldade de entendê-lo. Eis que o amigo escuta: Are we going to heaven? What? Puta que pariu. Are we going to heaven? Nós vamos pro paraíso, é isso? Pro céu. É, heaven é céu, paraíso, exato. Não, é céu. Paraíso também. Paradise. Mas é sinônimo, quase sinônimos, existem. Ok. Cara, nós vamos pro céu, nós vamos pro paraíso. Meu amigo ficou branco. Esse filho da puta vai realmente nos explodir? Se fosse um homem-bomba, cara, seria a pior logística ever, né, cara? É. Explodiu um trem sozinho de madrugada. Cara, que estrago. Que merda tá acontecendo, ele pensou. Resolveu perguntar novamente e o cara voltou a falar: Heaven? We go to heaven? Meu amigo respondeu: No, please don't. O sujeito apontou pra cima e falou: Heaven! Ai, meu Deus. Meu amigo olhou pra onde o dedo dele apontava e viu as estações. Uma das próximas era a estação New Haven. Que escroto. Com um suspiro risado, esse meu amigo disse aliviado: Yes, we are going to heaven. Two stops from here. Desde aquele dia, o meu amigo olha torto pras pessoas que contam. Coitado, olha o preconceito. Aí, preconceito. E essa, não tem uma história de sobrevivência. Não, esse foi só um... Essa foi boa. Um preconceito. Tiago Utselli de Miranda, 29 anos, assessor de promotor de justiça, Vila Velha, Espírito Santo. Olá, nerd, sou uma pessoa que já quase morri inúmeras vezes. Quero ver, então tem que ter uma história aí. E das maneiras mais variadas possíveis. Tenho tantas histórias que um dos hobbies de minha família é ficar relembrando as minhas mais bizarras e estranhas histórias. Uma das minhas favoritas aconteceu quando eu tinha cerca de 12 anos e estava soltando pipa em um dia de chuva, embora na hora não estivesse chovendo, junto com meu irmão e meu primo na casa da minha avó. Meu primo estava tosando, que na gíria das dos pipeiros é brigando contra a pipa. Uhum. E acabou cortando a linha da pipa do outro cara. E esta, a pipa, caiu no telhado da casa da minha avó. Prontamente, meu irmão disse que subia no telhado para pegar a pipa. Neste momento, segurei-o pelo braço e falei: deixa que eu vou porque eu sou mais experiente. Caraca, lá vem. Experiente com 12 anos. Peguei a escada e subi no telhado. Como havia chovido, a calha estava molhada e estava bem escorregadinho. Ok. Assim, escorreguei e caí nas telhas de Eternite. E caí 3 andares dentro de uma carcaça de máquina de lavar. Caraca! Daquela que tem a tampa em cima. Meu Deus do céu. Sorte que tinham tirado o motor. A queda produziu um barulho muito alto. E como meu irmão era o capeta, entre aspas, da família, minha mãe gritou: Victor! Na verdade é Victor, não tenho C. Victor! Não consigo falar Victor. Victor. Victor! Victor! Whatever. Victor! Victor! O você nome não consegue Victor. Falar Victor? Não, você só consegue falar Victor? É, porque o certo é Victor. Bem, ela chamou o cara. Victor, porra! O que é que você tá fazendo? É. Diante da acusação, meu irmão rapidamente se defendeu dizendo: não é nada não, mãe. Foi só o Thiago que caiu do telhado. Mas não se preocupe que os óculos não quebraram. Realmente, os óculos não tinham quebrado. Sorte que não teve meu braço, que quebrou em 2 lugares. Ah, meu Deus. O que, levando em consideração da queda dos 3 andares, saiu até ganhando, porque poderia ter quebrado o pescoço. Olha aí, essa é uma história de sobrevivência. Caraca, que maluco, mas o cara... Eu vou ensinar pras pessoas, atenção. É. Essas telhas de Eternite são aquelas telhas grandonas, sabe qual é? Sei. Porque você tem a telha de barro, que é pequena. Isso. Ele tava andando numa telha grande. Uhum. O segredo pra andar nessas telhas é pisar em cima dos pregos ou dos parafusos. Explico. Eu já andei muito em telhado. Aonde estão os pregos ou os parafusos ou qualquer cabeça metálica em linha é onde tem embaixo a madeira que sustenta o telhado. Sim, claro. Então você pisando ali é a parte mais resistente da parada. Ah, a dica aí. Muito porra, boa. Tá brincando comigo, cara? Tudo bom, Bear Grylls. Essa do Bear Grylls não sabe. Por falar em andar no telhado, eu lembrei de uma parada. Como todo mundo sabe, eu trabalhei num hotel durante muito tempo, né? E aí... Durante uma época, o motel tinha um problema muito grande de pombo e gato. E aí os gatos e os pombos ficavam no telhado. Certo. Então um dos sócios lá, um dos donos, resolveu... É muito escroto isso. O nego salva os beagles. Ele resolveu botar um cachorro, pastor alemão, em cima do telhado. No telhado? Pra quê? Porque o cachorro ia espantar os gatos e os pombos. O cachorro ia ficar no telhado inteiro? Ele ficava. Ele ficava no telhado o dia inteiro. Que horror. E o cachorro era bravo. E aí um dia eu subi no telhado pra ver alguma coisa lá de canamento, de caixa d'água, não sei o que lá. E me deparo com um cachorro assassino. No telhado. Só que coitado do cachorro, cara. O cachorro tava, assim, eu fiquei apavorado. Porque, assim, nesse telhado do motel tinha o teto das piscinas, né? Tinha piscina nos quartos. E aí o teto das piscinas era retrátil, sabe? Era transparente e você podia abrir pra pegar um bronze, sei lá. Eu pensei seriamente em pular do telhado dentro da piscina. Quando eu vi o cachorro. Porque tinha um telhado aberto perto de mim. Eu ia pular no meio da festa do casal. Caralho, que vida pensou, que merda. Mas eu ia... Mas, cara, o cachorro, ele, na verdade, não veio me atacar. Ele veio pedir ajuda. Sério? Ele veio... Me tira daqui, cara. Me tira daqui porque eu tô na merda. E aí? Aí eu desci, né? Desci da parada e falei, porra, vamos tirar o cachorro. É muito vacilo deixar o carro no telhado. E aí eu tirei, nunca mais teve essa maluquice de cachorro no telhado. Olha aí, Azaghal, você fez uma bosta pro cachorro. Fiz. E sobrevivi a ele. Caraca, e eu tinha um plano de fuga, pular na piscina. Eu tô imaginando o casal se divertindo lá, de repente vem a bomba de Azaghal em cima da piscina. Ia ser sem olhar, maluco. Eu ia pular sem olhar, cara. Ah, excelente. O que é uma embalagem? É boa forma de começar. Um invólucro feito para proteger algo. Para proteger algo. Aí depende do que você... De como você vai proteger. Seria para proteger ou para conservar também, depende, né? Depende. Tem embalagens que servem para proteger. Então... Plástico bolha, proteger. Certo, não, ok, beleza. Mas, por exemplo, vamos... Não, peraí. Plástico bolha não é embalagem, né? É, ele faz claro parte. Claro que é. Não, ele faz parte do processo. Ah, e não então, quer dizer que então, quando a gente comprava o disco de vinil, tinha capa. Certo. Pra mim é embalagem. Dentro tinha um plástico. Certo. Lembra? Aquilo é embalagem também? É um faz parte da embalagem. É, não tá protegendo o disco? Protege o disco de ser danificado pela capa. É, se a gente for pegar pelo português, pela gramática, embalagem é o que embala, né? Então mas tá embalando. Mas o plástico embala o vinil. Tá embalando, tá certo. Então camisinha é embalagem de piroca. É isso. Tá te protegendo. Ah, então tá. Excelente. Mas olha só, por exemplo, se você for pro passado, você pode chegar e falar assim, antigamente, pra comida não estragar, a carne não estragar, as pessoas jogavam sal, salgavam tudo. E o sal preservava a comida. Mas aí não é embalagem. Não é uma embalagem? Não. Não é uma forma de proteger a parada, não. De conservar a... Se você fizer uma caixa de sal, aí sim. Não, cara, porra. Mas você conseguir fazer um invólucro de sal. E aquela crostinha de açúcar por cima da não, mas olha só, conta? Mas vem cá, não deixa de ser, né? Porque a gente acabou de falar que plástico bolha também é embalagem, o sal também seria. Não. Ué, não pode, pra ser embalagem não pode sair num tapa. Ah, não quis tapa. É, vai dar um tapa em bacalhau pra ver se sai. Sai. Não sai. Tem que deixar 3 dias na água. Mas o bacalhau, ele vem salgado, é diferente. Ele vem salgado porque do mar. Ele vem não vem salgado do mar não, seu maluco. Aquilo é uma conserva. Mas conserva não embala. Embala? Caraca, não embala? Ô, Átila, não embala contra os germes, bactérias e essas porra? Sempre embalou, cara. Olha aí! Toma aí, não embala, cara. Não embala. Embala, cara. Só que, olha só, ela está criando uma crosta que não deixa a bactéria... Tá, beleza. Eu vou levar uma camisa da Nerd Store com sal, salgada, no correio e vou mandar pro cliente. Vai funcionar? O cara vai falar, não, o senhor tem que comprar a caixa apropriado. Não, está embalado. Está embalado em sal. Sal conserva. Eu garanto que nunca vai mofar. Ah, olha aí. O sal resolve o problema do mofo? Sim. O que que o sal... Ele pega umidade, né? Ele... tanto faz o sal, o açúcar ou deixar a coisa no sol. O princípio é que nada consegue crescer porque não tem água em cima. Ah, é só por causa da água, é isso? É, você pode jogar sal até tirar toda a água, você pode jogar açúcar até tirar toda a água, o princípio é o mesmo. Mas aí se jogar açúcar... Mas o açúcar fica melado, né? Deve ser uma merda, né? É açúcar da barata, então... Eu acho, galera, que tem que dividir aí em dois momentos, né? A embalagem, como a gente conhece atual... Antes, né? Que era o pré-sal, e a... né? E a... Caraca. Não, e antes, quando não tinha esse... A galera guardava os alimentos, enfim, transportava bem no começo da civilização. Acho que tem dois períodos aí que vale a pena, de repente, discutir. O porquê que a embalagem foi criada de uma forma moderna pra, sei lá, estocar produto, o consumidor saber a quantidade de produto que ele tá consumindo, informação e tal. E a embalagem, sei lá, da época medieval, que nem que enrolava as paradas de um queijo num pano e levava pra vender, sabe? Mas olha só, se você pode até ir mais atrás, a embalagem, de certa forma, é um dos primeiros indícios que a gente tem da verdadeira forma inteligente do homem se organizar. Por quê? O animal, quando tá com fome, ele come. Quando ele tá com sede, ele vai no rio e bebe. O ser humano, pra ele não tá com sede e ir pro rio beber, eles descobriram, cara, que, tipo, nossos antepassados, muitos, muito longínquos, eles faziam uns potes de barro lá, de cerâmica, e enchiam de água e enterravam pra armazenar água. Então, isso, é uma forma de você... Antes disso, eles tentaram fazer com sal, mas não deu certo. Mas isso mostra como o ser humano, nessa época, já sabia planejar para o futuro. Então, a embalagem provava isso. O que eu acho mais engraçado, cara, é que a gente pega um monte de embalagem nova agora, tipo, recente, que a pessoa desenha ou faz um conceito, e os caras, olha, essa embalagem é inovadora, porque além de embrulhar, ela tem uma nova função. Como se isso fosse, tipo, super único. Mas, sei lá, desde que os caras inventaram um pote de barro, que deixava um pouquinho da água evaporar e mantinha a água gelada, ou jarra de cobre, que naturalmente desinfecta qualquer coisa que tiver ali dentro, a gente já tem embalagem de dupla função. Como é que é? Cobre desinfeta? Cobre desinfeta, cara. Bactéria nenhuma consegue crescer em cima de cobre. Mas aí a água fica com um gosto escroto, né? Pior que, assim, eu não sei a água, mas vinho, leite, muita coisa assim, o pessoal guardava em vaso de cobre. Por isso que tem aquelas panelas de cobre, porque a comida que tá ali dentro demora bem mais pra estragar. Mas é proibido agora, hein, no Brasil. Panela de cobre. É? Não intoxica, não? Proibiram, não pode mais. Peraí. Panela de cobre não pode? Cobre não pode mais. Por quê? Vigilância sanitária... Detona teu restaurante se tiver panela de cobre lá. Por quê? Porque só tá resíduo e nego, alguém levantou um estudo que isso faz mal e aí eles aceitaram. É isso aí. Até um ano atrás, ovo fazia mal pra caralho. Não, é assim, cara. Daqui a pouco tô voltando com os copos de chumbo aí. Caralho! Sabe de uma coisa legal? Os caras costumavam ter colher de prata pra comer comida. Por quê? Guardar a colher de prata dentro da comida não deixava a comida estragar, porque a prata também é microbicida. Olha aí. Então tinha um costume. Acho que em inglês. O cara pegava um tapoé de arroz e tacava uma colher de prata. Não, vai. O cara foi pra guerra, ele recebia a marmita dele, ele comia com a colher de prata e deixava ela dentro da marmita fechada. Isso dentro do leite. Peraí. O cara na guerra tinha uma colher de prata que ele roubou do Hitler, né? No ninho da águia. Não, mas é que ele tá falando isso, mas os caras usam a colher de prata como desinfetante há mais de 5 mil anos já. É mesmo? O cobre, os caras usam há 11 mil anos como desinfetante. É mesmo? É tempo pra caramba. Nossa. Então você ganhava na o seu equipamento e sua colher de prata. Não perca isso. Ah, não perca sua colher de prata. Se você perder, você vai morrer de caganeira. Cara, ou um lobisomem vai te comer, né, cara? Eu sei que na Idade Entenda Média eles quiser. Usavam o sinal da cruz como desinfetante. Deu no que deu. Qual foi a primeira embalagem? Cara, a primeira embalagem eu não sei, mas eu tava lendo num texto que na China, no começo do segundo século antes de Cristo, eles descobriram que os chineses envolviam em casca de árvore alguns alimentos para transporte. Então, assim, seria uma embalagem flexível, seria o papel, mais ou menos, entendeu? Cara, eu acho que o mais antigo mesmo foi na Terra-média, aquelas folhas que embalavam as lendas. Não, mas agora, falando sério, existem sinais arqueológicos que em 3.500 500 a.C. já conseguiam fazer de maneira rudimentar coisas de vidro. Porra! É, eu acho que tem coleção de egípcio lá do Louvre, tem uns negocinhos aí de vidro, sim. É uma parada muito sinistra, né, cara? Aí você tem que dar crédito pro Diógenes de Sucalos. Como é que o cara me chega e fala assim, pô, se eu esquentar aqui, a areia vai virar vidro? Ah, o mais provável que tenha acontecido ali é raio. É, caiu um raio e cristalizou a parada. Vitrificou. Vou fazer garrafa. É um raio na cabeça do cara, né? Pra iluminar ele. Porra, imagina. Eu vou pegar um canudo gigante e começar a soprar e fazer copo. Porra, velho. Eu não entendo essa porra. Eu vou cortar o vidro com tesoura. Caralho, cara. Que brainstorm foi esse, cara? Sério, como o cara procede isso? Eu não consigo entender. Tem coisas do acidente, mas outras não, cara. É, ele primeiro tentou cortar com a mão, viu que não deu muito certo. Aí falou, cara, tinha uma tesoura do lado e falou, vai essa aqui, cara. Só se foi isso. Mas como é que, assim, beleza, caiu um raio e o vidro ficou. A areia ficou vítrea lá. Não, e provavelmente quente, esquenta, né? O cara meteu a mão ali pra cortar o vidro com a mão, não conseguiu, cortou com a tesoura, falou, tá aí. Aí, é isso. É isso. Sopra nessa merda, vamos ver o que acontece. O cara passou tomando uma pinha colada, aí usou o cara. Então, os romanos, eles tinham vidro. Eu vi já numa exposição de Pompeia, tinham vários recipientes de vidro, maneiríssimos e tal, uma coisa que me deixou bastante impressionado. Maneiríssimos? É, maneiríssimos. Eu achei impressionante que tinha, em Roma, os recipientes de vidro complexos, sabe? Não era nada primitivo. Os caras já sabiam mexer com a parada muito bem. Sim. E na minha cabeça só existia cerâmica, essas porras. Não, já tinha. Não, eles já conseguiam fazer coisas bem ornamentadas, com enfeites, tipo que a gente tem no copo da avó hoje em dia. Aqueles trançadinhos, tudo isso já, eles já conseguiam dominar isso pra fazer. E no século, vai, um, dois, já era natural eles fazerem isso. Animal. Alienígenas do passado, certo? Jorge dos Galos. Mas o negócio do vidro, eu acredito que seja, hein, cara. Não, não, é? não começa. Entendi, com laser, o laser esquenta a areia e faz o vidro. Mas peraí, em Roma eles guardavam, armazenavam os vinhos. Enfim, as bebidas não eram em vidro, não era em garrafa de vidro, era em cerâmica. Não, mas, então, okay. Então, assim, tecnicamente isso não poderia ser uma embalagem. Era só um meio de transporte ou de servir a galera na mesa, enfim, nas festas. Claro que é embalagem. Era só copo ou tinha garrafa? Não, garrafa, vaso, tudo. O copo, sim, não é uma embalagem. Mas uma garrafa não, é. Não, depende. Não. O copo do Matileão é. É verdade. O copo, peraí, agora que peguei. Meu irmão, o copo da geleia mocotó em base. Isso. Fala aí. É verdade. A gente caindo no preconceito com o copo. É, pô. O copo de boca fechada, ele é uma embalagem. É, você tem que fechar a boca do copo, então. Exato. Exatamente. Porque a gente fica, puto, o copo é aquela coisa dentro, mas não. Assim. Se fosse o Romário, falava, o copo de boca fechada é um poeta. Por isso que tem aqueles copos alemães com tampinha, sabe qual é? Isso. Copo de chope, que é um copo embalagem. Você abre ele e copo, mas fecha não é a embalagem. Não, mas aquela embalagem tá solta. É o quê? Pra não entrar mosquito dentro, que é merda assim. É o que a embalagem quer fazer, né? Mosquito? Não tem mosquito na Alemanha, não. Não tem mosquito na Alemanha. Já que o Oscar tá aí, a gente pode tentar entender o negócio das embalagens biológicas também, né? Já agora me veio a cabeça. Quem já não teve hamster? Quando eu tinha o hamster aqui, quando era mulher que comprei a porra do hamster, daqui a pouco eu vejo o bicho enfiar uma porrada de coisa na boca. E aí o bicho ficava com aquelas bolsas do lado, né? Cheio de comida e estocando lá. Tem desde, tipo, mochilas biológicas, né? Que é o que o hamster faz aí de enfiar aquele monte de coisa na boca, até, tipo, o que o pessoal considera a embalagem biodegradável perfeita, que é o coco. Hein? O coco? É o coco! O coco. Bem lembrado. O coco é uma embalagem? É, embalagem de água de coco. E da carne do coco. De carne de coco também. Não, peraí. O que é o coco? O coco é uma semente. É uma semente? Quer dizer, o coco é uma fruta com uma semente lá dentro, né? Ué, onde que tá a semente do coco? É no cantinho dele, cara. No topo dele. É um tecido bem pequeno ali dentro. Ah, e aquela bolota oca cheia de água dentro? Então, isso daí é tipo... O que é o coco? É uma bolota louca cheia de água. Oca, que louca, cara. Mas pensa assim, tipo, o ovo, ele tem uma, duas partes de nutriente, né? A clara e a gema. E sim, só uma pelinha bem fina por cima da gema, que é o embrião da galinha, que é quem acaba crescendo e consumindo o resto. É. O coco é mais ou menos a mesma coisa. Aquela água toda é nutriente pro coqueiro, que pode crescer até na areia por causa dessa água. Caralho, se a gente deixar um coco assim ao léu, ele vira uma galinha? Depois de 3 milhões de anos, vira. Cara, mas é uma embalagem tão perfeita que ele consegue cair da árvore, sei lá, de 20 metros de altura, não rachar, ser levado pela água, pegar a corrente oceânica e parar do outro lado do continente, aliás, em outro continente, e chegar lá ainda brotar e sair a plantinha de dentro dele num lugar, num solo super árido, tipo a areia. Caralho, o coco é foda, hein? E ele consegue isso com muito pouco material pra ser tão resistente. E olha, a água de coco fica gelada dentro, né? Fica, mas propriedades térmicas. Calma. Em 1815, o Napoleão ofereceu um prêmio para quem desenvolvesse a forma de manter os alimentos frescos durante as viagens, a parada aí dos exércitos. Para as guerras, né? É, e aí começa a surgir as indústrias de processamento de alimentos e latas descartáveis, né? Porque o cara já estavam... nessa época você começa já a se aproximar aí da Revolução Industrial. E aí que vai ter uma grande mudança na forma de você armazenar produtos. E a embalagem vai brilhar mesmo na Revolução Industrial, né? Um pouquinho antes disso, junto com o que o Napoleão estava propondo pro pessoal descobrir um jeito de conservar, teve um chefe francês, que era o Nicolas Appert, que ele foi quem descobriu que fervendo a comida e selando ela depois, e aí, independente de como selava, eles usavam até rolha na época, a comida ficava preservada. Que foi quem inventou toda a história de fazer gelatina, geleia e até melado empacotado aí. Mas é como selar a parada? Tipo... Você põe numa garrafa de vidro, ou põe no... É, uma garrafa de vidro. Ferve aquilo por um tempão e depois de ferver bastante, você, com aquilo ainda quente, bota uma rolha e deixa a própria pressão do ar esfriando, sei lá, aquela essa rolha pra baixo e passa uma cera na borda. Então, não foi esse maluco que fez isso pro Napoleão? Acho que foi ele, cara. Se foi... eu não sei se foi o Appert que fugiu, mas foi ele que ganha o crédito por ter inventado todo esse método de foi ferver ele. A comida. Acho que foi um francês, sim. Agora, é um paradoxo, porque o francês deixa o queijo estragar, vira outro queijo e não tem embalagem porra nenhuma, né? Não, mas o mofo do queijo é a embalagem dele. Era o brie, é o plástico poli. Brinca, bebê, todos eles são. Verdade. Mas aí depois, o que acontece? O problema desse método que o Appert fez é que tinha que ferver a comida por muito tempo. E ela perde o gosto, fica aquela coisa totalmente sem graça, né? Uhum. Aí vem o Pasteur, bem mais pra frente, já no final do século XIX, e descobre que você não precisa necessariamente ferver, mas se você esquentar bem rápido e esfriar a comida rápido, ela já dura muito mais tempo. Tempo e não estraga. Entendi. Foi o processo que o pessoal homenageou a ele e começou a chamar de pasteurização. Mas ele fez isso praticamente só pra vinho e cerveja, que era o que ele tava preocupado em conservar na época. Lógico, pô. Depois que o pessoal foi tentar fazer isso pra leite, por aí vai. Mas como é que é aquele negócio da lata? Que você vai comprar uma lata, um produto enlatado, e aí eu sempre ouvi os caras falam assim, cuidado, olha a lata, porque se a lata tiver amassada, tu vai morrer, não compra, tu vai morrer. Verdade. Como é que é essa parada? Primeiro que as primeiras latas, as primeiras embalagens eram todas feitas de estanho, que já deixou muita gente na mão, né? Tipo, mas não era de ferro antes ainda? Fazer uma acho lata que o estanho é uma liga mais barata e mais leve de fazer. Uh-huh. E teoricamente ele é mais difícil de corroer do que o ferro. A questão é que o estanho, ele meio que oxida e fica muito quebradiço, dependendo da condição extrema, especialmente no frio. Então já aconteceu, por exemplo, como o grupo do inglês que foi tentar chegar no Polo Sul lá pra conquistar o Polo Sul antes do Robert Scott, se ferrou. Entre outras coisas, porque os caras estavam levando a comida em lata de estanho. E toda a comida que os caras guardaram, na hora que eles voltaram pra tirar do lugar, as latas tinham desmanchado já. Os caras foram morrer de escorbuto, de fome, é um inferno. Acho que até a história deles tá contada num livro que dizem que é a transcrição literal do diário do cara, falando o que foi acontecendo dia a dia com essa expedição, e é medonho. Parte do que o pessoal explica o que aconteceu com o Napoleão quando ele tentou invadir a Rússia, é que os botões dos soldados eram feitos de estanho também. Ah, pode crer, tem essa parada dos botões que a gente já falou, né, Edcast? Caraca, uma parada muito estranha. Caraca! Que aí chegou no frio de lá, os botões começaram a desmanchar, a galera começou a morrer de frio, além das outras coisas. Tudo de calça riada e de casa aberta. E a parada da lata ficar amassada e ficar tóxica? Então, quando você olha uma lata no supermercado e ela tá estufada, a comida estragou lá dentro. Então, peraí, por isso peraí. Que ela... Como assim estufada? É, gordinha, estufada. Gordinha. Tu nunca viu lata estufada? É, o problema não é ela tá amassada pra dentro, ele tá amassada pra fora. Pra fora. Não, aí ok, ó, a lata estufada, tu sabe que ali tem bomba. Tem? Tu vai morrer. Morre não. Não sei se morrer, mas uns dias de banheiro você vai ver ali. Você já comprou lata estufada? Tem coisa pior, cara. Que isso, cara? É mais barato, cara. Cara, mas você pega um botulismo com uma merda dessa, você tá muito ferrado. Pega o quê? Botulismo. Que isso? Porra, tem um monte de velho aqui que pega botulismo e fica feliz, velho. A questão é a dose, né? Tem uma bactéria, que é a bactéria botulínica, que ela produz a toxina botulínica, que é uma toxina que nem fervendo a gente tira da comida, ela é muito estável. Nem no micro-ondas? Não, e é... e é a toxina mais forte que a gente conhece. Então, qualquer tracinho de toxina botulínica que fica na comida, se você comer, você vai ter uma caganeira muito forte. Se não tiver, é parada respiratória. Que e isso? Problema bem mais sério. Caraca. Então, mas e a lata amassada? Não diz que quando a lata tá amassada, ela rompe alguma película protetora que tem uma parte de dentro e aí a comida lá entra em contato com essa porra? Mas e... isso é, eu acho que era na época das latas de ferro, cara. Porque agora de alumínio não tem problema. Será? O problema não é na de alumínio. Cara, né? Jovem Nerd tá apavorado, cara. Não, é porque... a lata amassada, maluco. O Jovem Nerd come steak tartare e sai correndo. Correndo pra tomar o berbico. Eu fiquei bolado da última vez que eu comi um. Mas o problema não tá nas latas de alumínio, mas tá nas latas de estanho. O estanho, eles usam muito eles na lata porque ele é muito mais resistente à corrosão. Só que o estanho, ele traz problemas de saúde grandes, assim, é. Pesquisas mostram que estanho aumenta fortemente a probabilidade de tumor, problemas respiratórios, várias coisas, problemas de embriões que entraram em contato com estanho. E, então, pra proteger as pessoas disso, as latas de estanho têm uma camada de verniz entre a comida e o estanho. Uhum. Se ela tá amassada, o verniz pode ter quebrado e a comida vai tocar no estanho. Daí, ferrou. Por isso que você não pode pegar ela amassada também pra dentro, que ela pode ter entrado em contato direto com o estanho. Mas todas as latas? Eu não sei se todas são de estanho, mas uma grande parcela delas, principalmente de comidas... Não, tudo bem. De cerveja também? Cerveja de alumínio, daí você tá susto. Ah, tranquilo. Ah. É mais lata de comida mesmo que esse problema pode acontecer. Sabe que eu tenho uma dúvida? Já falou da lata de cerveja e tal. Como é que eles botam a bebida dentro da lata? Não, caraca. É uma dúvida que eu tenho, mãe. Que a lata de comida, dá pra sacar que tem uma tampa ali que foi prensada. Mas a tampa da lata de cerveja é a tampa de cima dela, cara. É? Repara que a borda de cima dela é mais grossa. Mas como é que fica no gás ali dentro? Que entra na pressão. Boa pergunta. E ele bota o líquido, bota a tampa e dá uma chacoalhada pra ficar na pressão? Eu quero ver com que pressão que isso é injetado, cara. Não sei também não. Mas lata de cerveja é uma parada que dá pra fazer uma linha do tempo, né, cara? Só de lata de cerveja. É verdade, né? Porque antigamente... É muita inovação, cara. Ah, é? Tipo o quê? É praticamente o Vale do Silício dos enlatados. Oh, a cerveja antigamente era aquelas latas de ferro, lembra? Isso. O cara tinha que ser forte pra amassar uma lata. É refri também. É, refrigerante também. Aí depois passou pra alumínio. Aí beleza. Aí depois eles mudaram a largura da boca da... Ah, ficou mais larga. Eu lembro a propaganda falando isso. É, quem toma cerveja quer tomar golada, né? Não é golinho. Tá, aí eles fizeram a lata de 500ml, que é aquele latão. Uhum. Uma febre, todos fizeram. E aí depois eles descobriram que o latão esquenta a cerveja. Ninguém quer tomar cerveja, né? Uhum. Aí eles... Agora, a lata de 250ml. Então toma em dois goles, ela não esquenta. Ah. Os caras são inovação todos os dias. Mas não tinha uma embalagem de cerveja que eles tinham inventado que tinha um... Quando você abria, ela soltava uma parada química na lateral que gelava a lata, puxava o calor todo pra fora, um negocinho? Era uma lata que ela vinha com um filete dentro dela cheio de gás carbônico comprimido. Uhum. A lata de Guinness, que tem uma bolinha de plástico dentro com gás carbônico, que ela não só... Ela, gás carbônico? É, na verdade ela não gela, mesmo porque cerveja stout não é pra tomar gelada, mas ela faz aquela espuma, do qualquer jeito que você botar no copo da Guinness, ela vai ficar com a espuma perfeita. E isso aí é outro esquema, né, que é o esquema da espuma. A latinha que gela o refri ou qualquer coisa dentro, ela tem o gás carbônico comprimido pra na hora que você abrir esse gás carbônico, descomprime e a lata fica gelada. Ah, então não tem tampa de lata porra nenhuma. Se tem gás, não dá pra botar o gás soprando e fechar a tampa. Pra ver o filete de gás carbônico selado ali dentro, ele é preso na tampa. Na hora que você abre, abre as duas coisas. Confesso que eu nunca vi essa cerveja. Não veio pra cá por causa do preço. A cerveja que tinha o termômetro do lado, pra saber se tá gelado ou não. Tinha um termômetrozinho, quando ele tava azul é que tava gelado, quando tava branco é que tava quente. Esse ainda tem, né? Tipo, é uma tinta termossensível. Quando ela chega a 4 graus, ela muda de cor. Que tinha desde os carrinhos Hot Wheels, lembra que a gente... Tinha comandos e ação, assim, que mudava de cor. Olha, tem um galinho de Quintino, né? Galinho de Quintino. Muda de cor. Que foi o espaço agora, não foi? O espaço? Tem um mês ou dois meses, o nego mandou ele pro espaço. Não sei, não tô sabendo. Porra, que isso, cara? O nego mandou um balão, sei lá, meteorológico, meteram um galinho de Quintino com uma câmera, e aí mandou pro espaço, cara. Agora, que pra quê? Eu não sei. É. Ele mudou de cor quando chegou no... Caraca, tomei um susto agora, que eu achei que o Zico tinha ido pra espaço. A lata, ela conserva o alimento por muito tempo. Todo mundo fala que no apocalipse você tem que ter comida enlatada pra caralho e tal, porque ela demora muito pra estragar. Só não pode amassar. Exato, e nem estufar. Mas isso acontece pela conserva que tem ali dentro, pelas químicas que tem ali dentro, ou pela forma da lata realmente vedar completamente? Sabe o que eu acho que é? Eu acho que é porque os alimentos que estão lá dentro, eles não sabem que o tempo passou. Tá escuro. É tipo um vício pra comida, né? Eles vão sair, estão tranquilaços. É um jogo psicológico, né? Exato, não vê que cassino. É tipo um cassino de comida. Eu não deixo o cara saber que horas são. Deve ter algum tipo de entretenimento que evapora no momento que você abre a lata. Ai, e a feijoada fica ali. Toma aqui o pai, a orelha, o rabo. Tá todo mundo tranquilo lá dentro. Porque a parada só deve estragar no momento que você abre. Que ela vê que horas são. Você não tem uma contagem regressiva dentro da lata pra olhar, claro, caralho? Que tem, porra. A lata é só um jeito de isolar a comida depois que você esterilizou ela. Isolar? Isso, você fecha a comida ali pra não entrar mais nada e mata o que tava lá dentro. Ah, mas faz sentido. Mas também tem química de conserva também, não tem? Pode ter, mas geralmente a química de conserva não é pra não estragar, é pra não perder gosto, vitamina ou coisa assim. Então você enfia conservante, que é geralmente um produto que ele vai degradar antes da comida. Uma lata de Nescau dentro da lata é vácuo? Não. Pode ser o que o pessoal chama de atmosfera modificada. E como é que eles tiram o ar de lá? Se eles aspirarem, sai o Nescau. Mas eu acho que tem máquina que faz vácuo mesmo. Ou você injeta nitrogênio ali dentro. E o nitrogênio não tem nenhum bicho que fermenta que consegue usar. Pelo que eu sei, o Nescau é uma atmosfera modificada. Mas tem aquelas... Que até ervilha, tudo. Que tem a tampinha de plástico por cima que você puxa. Aquelas lá, eles são fechadas a vácuo. Ah, então... aquela que tem um tipo um pontinho de plástico. Que tu tem, isso. Mete uma, a borrachinha, faca, uma borrachinha, uma borrachinha. Uma borrachinha, é. Essa, pra mim, são as latas que estão no topo da escala evolutiva. O requeijão é assim, não é? Requeijão tem aquele breguete. Não é lata, não é, lata. É vidro. Mas aí lá mas dentro tem umas latas que também são daquele jeito que você consegue, que ela solta uma tampinha de cima. Mas lá dentro tem vácuo, então. Essa aí tá com uma pressão muito mais baixa lá dentro, o que preserva a comida, porque não vai ter uma atmosfera propícia para desenvolver bactérias, e fica muito mais difícil a tampa se soltar no meio do caminho. Palmito tem isso, né? Palmito acho que tem também. Cagaço de comprar palmito. também. Não, mas compra a boa marca que tem o selo do Ibama. Ibama? Ah, porque não tem Ibama, não tem palmito da Mônica, não tem. Palmito da Mônica. Você confia em tudo que tem a Mônica? Eu confio no Maurício de Souza, cara. Não, olha só. Só a Jovem Nerd, na hora de comprar palmito, tem que ter um selinho de fiscalização do Ibama. Tu já viu marca de palmito? Pera aí, rapidão. Deixa eu recapitular aqui, puxar da memória. Eu lembro de ir num restaurante, o Templo da Carne, e vagabundo comeu palmito, a pupunha, sei lá, e vinha no pau, no bambu, assim. Na hora, os caras comeram, que se lambuzaram, os dois. E a agora não tem que ter. E boa, mano. Não, mas o que dá o piriri não é o palmito, é a água onde o palmito fica armazenado. Olha só, o palmito do tempo da carne, pra me defender aqui, ele tava assado, mano. E aí, foda-se, matou tudo. Agora, o palmito que você vai comer na salada, cru, ele tá ali, e não tem marca de palmito famoso. Não tem? Tem! Palmito claro que tem! Não tem! Tá, tem só que custa uma fortuna. Tem palmito chapeleco. Palmito Eric Estrada. Nunca tem um palmito maneiro assim, palmito rica. Não tem. Tu comeria o palmito cascão? Cara? Olha que engraçado. tem o palmito Renner. É que nem marca de pêssego em caldo, abacaxi em caldo. Não tem marca famosa. Tem pêssego em caldo, princesinha. Mas vocês querem saber o que aconteceu com o palmito? O que aconteceu com o palmito? Eu quero entender o seguinte: por que só churrascaria tem a máfia do palmito gigante? É que tem o palmito clássico, que era o palmito que a gente comia quando era criança, que é o palmito churrascaria hoje em dia, que é o palmito pupunha. Que é o tamanho de um punho, né? Gigante. que é um palmito gigante, só que a planta. Por isso que o nome dele é pupunha. Só que a planta leva 18 anos pra chegar. Aquela bitola. Naquela idade, naquela bitola. E o cara corta aquilo, a planta morre nunca mais. Olha aí. Então, por causa do palmito que a gente come, essa planta tá quase extinta no Brasil. Mas um ou dois lugares que tem. E quase ninguém topa plantar o negócio que você só vai poder colher daqui a 18 anos. Caralho, pode crer. E aí, o que eles arrumaram? Eles arrumaram palmito de açaí, palmito jussara e uns outros palmitos que jussara, o palmiteiro cresce mais rápido. Jussara é o... Palmito jussara, eu imagino um palmito com cabelo ruim, tá ligado? Que preconceito! Caralho! Chama os outros palmitos de colega! Caralho! Que escroto isso. Você hoje em dia. É um escroto. Hoje em dia, pelo 2013, dá pra fazer chapinha no palmito, pô. Os caras estão cancelando Tom e Jerry por causa disso. Que horror, cara. Ai, ai. Eu não entendo por que ainda existe lata que você precisa abrir com abridor. Por quê? É mais barato de fazer? Pra não deixar desempregado toda uma indústria de abridores de lata, né, cara? O quê? É. Você acha que a indústria do abridor de lata faz lobby com o governo pra não deixar de ter lata que precise do abridor, é isso? Tem cota. A cada 100 latas, tantas tem que ser com o abridor. Cara, o abridor de lata é uma parada muito, muito antiga. Mas depende. Retrógrada, cara. Tem um abridor de lata irado, que não é aquele que abre garrafa também. Não, eu sei. É aquele que tem uma roda laminada. E você abraça ele no topo da lata e você vai girando... E ele dá a volta, ele tira todo o topo da lata. Ele corta na lateral da lata e não em cima da lata. Caralho, vocês estão demais, cara. É, podia vir em barril o milho, né? Era muito mais fácil. Barril. Acabava com essa discussão. É. Pior, o milho podia vir grudado em alguma coisa, né? Tipo uma espiga. Essa lata que você tem que abrir com abridor é um saco, cara. Se você for usar esse abridor poliuso que dá pra abrir garrafa e lata, você já tentou abrir lata de goiabada? Você destrói a goiabada inteira, meu. Vai mordendo ela. Ela tá grudada, ela toda grudadinha. Puta, né? Aí tem que... Sabe o que é uma merda também? A de creme de leite. Puta, aí a lata começa a envergar pra dentro? Isso, caraca, sacanagem isso. Olha o barril é mais fácil. Não, barril de goiabada. A lata... O barril de diabetes, é mais prático, né? Vem escrito lá de fora, diabetes nível 5, não existe. Mas você comer, você atinge. Você imaginou o barril de goiabada, o goiabada escorrendo pelas frestas do barril? É goiabada cascão. Você tá brincando comigo. Mas tem uma parada também desse negócio do lobby da indústria de abridor de lata. Porque tem uma outra indústria também, que é um varejo, na verdade, que é de produtos pra canhoto. É de Flanders que o diga. Pois é tesoura e abridor. 90% é isso. Ai, meu Deus. Não, mas eu vou falar, minha mãe tem uma técnica de abrir lata que ela pega a faquinha, ela aponta e ela tira toda a tampa da faca. Caraca. Porra, cara. No dia do apocalipse, sua mãe vai ser a última pessoa viva, cara. Ixi, não sei se vai ser a última pessoa viva, mas vai ser a última a comer goiabada. Plástico. plástico mudou a história da humanidade. Aliás, segundo George Carlin, pode ser o motivo da humanidade existir: trazer plástico para o mundo. O plástico certamente mudou a maneira de embalar as coisas de várias formas, mas uma das mais famosas, um dos grandes pináculos da mudança de paradigma das embalagens é o famoso Tupperware. Que é a embalagem de plástico do seu Earl Tupper, né? Por isso que é Tupperware, né? E que justamente depois da Segunda Guerra, o mercado dos Estados Unidos começou a bombar, né? A crescer muito e tal. E os caras lançaram. O cara transformou lá, fez aquela porra daquela embalagem de plástico, patenteou aquela merda e ficou bilionário, cara. Ficou milionário. E é por causa do nome do cara, Tupperware? Tupper, o nome do cara é Earl Tupper. Nossa, eu achava que era que, tipo alguma coisa em inglês, tipo Tupperware. Tipo tampa, né? É, Tupperware. Tupperware. Tupperware. Caraca. Eu achei que era tipo forró, forró, é isso? É, porque aqui no Brasil a gente chama de Tupperware. Né? Tupperware. Tupperware e o também. Tupperware, mas o nome é Tupper, né? Tupper. O nome é Tupperware. Tupper. É isso? Exatamente. E o que aconteceu? O cara começou a vender isso em loja, isso em 1946. E aí eles inventaram uma estratégia de marketing chamada Tupperware Party. Marketing multinível. É, quase isso. É a Tupperware Party. Era as festas da Tupperware. Porque as mulheres americanas, acabou a guerra, e aí os empregos, as mulheres estavam empregadas nas fábricas, né? E aí acabou a guerra, acabou aquela produção, de aquele esforço de guerra absurdo, e as pessoas começaram a voltar pra casa, e as mulheres começaram a voltar a ser donas de casa. E aí esse cara viu que ele tinha uma força de trabalho absurda em casa, que não queria mais ficar em casa, né? Com aquela dona de casa, o marido chega bêbado, da... aquela coisa, aquela imagem dos anos 50 dos Estados Unidos, né? E eles começaram a fazer assim, as donas de casa venderiam, seriam associadas ao Tupperware, vendendo as Tupperwares. Tipo um Jequiti, pra quem não conseguiu entender. Tipo um Jequiti, entender. Exatamente, pras amigas, né? Tipo Avon. E aí eles começaram a fazer, a ter essa ideia de, olha só, você que é associada, vendedora Tupperware, você vai fazer uma festa na sua casa, você vai chamar as suas vizinhas, e aí pede pra cada um levar a comida na sua casa, e aí você mostra toda a nova linha de Tupperware que a gente vai mandar pra você e vai te dar vários de brinde. Aí, cara, daí que vem a festa americana, de repente é. É bem possível. Não, é sério, cara, se você procurar Tupperware Party na internet, você vai ver que a parada foi um fenômeno. Tanto que eles, 2 anos depois, tiraram os Tupperwares das lojas, tiraram dos mercados, porque só vendiam essa porra nas Tupperware Parties, nas festas da Tupperware. Que aí a pessoa ganhava dinheiro, a representante ganhava dinheiro vendendo, e ainda ganhava produtos de graça, brindes, etc. E era ótimo. E foi um negócio absurdo, e hoje é um negócio de 2 bilhões de dólares por ano ainda. Ainda nesse esquema de Tupperware Party? Não, hoje você encontra Tupperware em tudo que é lugar, né? Inclusive que a patente já caiu, então toda mil empresas fazem, cara, essa merda. Se tem uma coisa que eu odeio é Tupperware, bicho. Cara, essa merda só faz entulhar a cozinha e perder tampa. No final você tem uma pilha de pote sem tampa e do outro lado uma pilha de tampa sem pote, sabe? É um inferno. Sabe o que vai acontecer? Eles devem, quimicamente, eles devem, com o passar do tempo, diminuir e aumentar de tamanho. É, com certeza. A tampa expande e o pote encolhe. Exatamente. Parece a tampa expande e o pacote encolhe. Aí acabou, não cabe mais. Aí tem que comprar outro, essa merda. Aí é esse que é o império dos caras. A festa, foda-se. A festa é só o start. Que a mulher fica dependente dessa parada, porque esquece que tem pote de vidro, esquece de tudo, aí tudo é Tupperware. Eu tenho aflição daquela galera que coleciona Tupperware, que parece que, tipo, a pessoa tá colecionando solução pra um problema que ela não tem. O cara compra um pote com formato de pedaço de pizza. Exatamente. Porque ele não pode guardar um pedaço de pizza num pote quadrado. Isso é uma sacanagem, né, cara? Eu vou guardar um pedaço de pizza numa Tupperware, caralho. Dois empilhados, né? O volume que você tá fazendo pra uma situação específica. Assim, só vai sobrar um pedaço mesmo, cara. Come essa merda. Não, mas ele deve poder empilhar os pedacinhos, né? Você põe dois, um em cima do outro. Qual era o problema de botar num quadrado? Sabe? Exato. Você compra 8 e faz uma parada redonda igual. No plástico, também nós temos as garrafas PET. Que antigamente, eu lembro que no meu tempo de criança, todo refrigerante vinha a garrafa de vidro que você retornava para o seu supermercado, amigo. Que é a garrafa de vidro de refrigerante. Vasilhame, por favor. Vasilhame, obrigado. O casco. É, devolve os cascos. Caraca, cara, é o inferno. Você tem que guardar aquilo, que você não vai, acabou e leva para, né, automaticamente. Só quando você voltar ao mercado. Você tinha aquela cesta de plástico. Isso, né? Caraca, cestinha. Ou engradado, né? Engradado, bem lembrado. Isso aí. Puta, aí vem a garrafa descartável. É revolução, cara. Isso é revolução. Agora, por que se chama garrafa PET? Por causa do tipo de plástico. Ah. É o poliestireno. Politerephthalato de etileno. Agora que eu aprendi a falar, eu vou falar pra caralho. Politerephthalato de etileno. Mas vocês já repararam que toda garrafa PET é feita do mesmo molde, que é tipo um tubo de ensaio com tampa? Cara, isso é enlouquecedor. Extremamente é muito duro, louco, cara. Extremamente duro. Tem alguns energéticos que vendem nesse molde mestre aí da garrafa PET. Tem tempero também. Tem tempero também. Que é exatamente isso. Parece um tubo de ensaio, só que com uma tampa de garrafa PET, de garrafa de 2 litros, 3 litros, sei lá. Uhum. E aquilo é a matéria-prima, massa primordial, não sei como chamar, da garrafa, cara. Isso é foda. E é muito violento aquilo na fábrica enchendo, não sei se você já viu. Não. Aquilo entra numa máquina que tem o molde, tipo, ele entra dentro do molde que tem o formato da garrafa que for, e injeta vapor a 200 graus ali dentro até aquele tubinho expandir. A garrafa, ela é feita momentos antes de receber o refrigerante? É, chegam caixas e caixas na fábrica dos tubinhos, e aí a própria fábrica vai fazendo a garrafa de um lado e depois injetando o refri do outro. Mas ó, o gosto do refrigerante dentro da garrafa PET é diferente do gosto da lata, diferente da gosto de vidro, né? Cara, se você puser no copo, você não sabe de que recipiente que isso veio. Isso que eu queria saber, é uma parada que é psicológico ou não é? É psicológico? Eu saquei isso. Tu já sacou? Já. É possível. Tanto que agora eu só bebo refrigerante em copo. É verdade. Eu tô tipo um sommelier de refrigerante. E cara, se você pega o refrigerante de garrafa, de lata, de do que quer que seja, você toma ele no invólucro, na embalagem que ele está, ele tem um gosto. Uhum. Se você tomar ele num copo de vidro, de preferência, porque é psicológico, mas faz diferença, ele tem outro gosto. Porra. É verdade. Tanto faz onde o refri veio. Se você puser no copo de vidro, ele vai ficar mais gostoso. E se você tomar com canudo, ele fica pior. Olha aí. É verdade. É mesmo? Sim, é verdade. Mas será que são... Mas o de máquina é o único que pode botar até num cálice sagrado que continua uma merda, né? Não, porque isso é o melhor de todos. Ah. Não fala isso. Gosto. Olha aí o sommelier indo pra casa do caralho. Não, aí. É que meu paladar é mais refinado que o de vocês. Refinado. Caraca, eu vejo uma máquina de refrigerante, eu fico maluco. Eu falo, pode ter uma promoção que for, falo, é esse aí que eu... Sabe qual é a perfeição? Tipo, o ápice do refrigerante, máquina, um copo de papel. Aí a gente tá falando de uma parada muito sofisticada. Então tem que ficar maluco quando tu for em Atlanta. Quando tu for em Atlanta, tu vai lá no Museu da Coca-Cola, que tem uma sala que tem todas as máquinas e com todas as refrigerantes da Coca-Cola do mundo. É, mas no Epcot Center também tem. Aonde? No Epcot Center também tem, já tomou. Então tá. Porque o sabor é outro, cara. O sabor é outro. Quando você identificar o tipo do refrigerante pelo cheiro ali, se é produzido em São Paulo, no Rio, daí eu sei. Tem uma parada assim. Sim, além de essa comodidade que a garrafa PET nos trouxe, garrafa descartável, tem outra mudança que ela fez na indústria que é brutal também, na indústria de geladeiras. É? É, porque a primeira garrafa, a garrafa de vidro que tinha, casco, vasilhame, era de 1 litro, né? Sim. E cabia na porta da geladeira. Da vovó, isso. Geladeira marrom. Aí, quando lançaram a garrafa PET, era de 2 litros. Isso. E aí começou a não caber. Uhum. As geladeiras tiveram que se modificar pra caber a garrafa de Coca-Cola ali de 2 litros. Uhum. E agora com esses torpedos de 3,5 litros? Exato. E agora a geladeira, a indústria da geladeira, é refém de refrigerante. Porque chega no Natal, agora versão de Natal, 5 litros. Tu não bota mais na porta, cara. Daqui a pouco a porta tá do tamanho da geladeira e a geladeira tá fininha. A gente, na faculdade de desenho industrial, teve aula de né, design de produto e tal, e a garrafa de Coca-Cola é tema de aula, né? Porque realmente ela é icônica demais, ó, as curvas da garrafa e tal. Agora, faz muito tempo eu não lembro direito dos detalhes, mas não tinha alguma coisa a ver com as curvas do corpo da mulher? Assim, olha aí, o Jovem Nerd. Mas é isso. Lembra, mas lembra. Tá mostrando a cara, a verdadeira face. A garrafa violão, é isso? É garrafa violão, exatamente. É sensual. Imaginou se fizesse uma garrafa em formato de kiwi? Não ia vender uma unidade, cara. Não ia vender nada. Mas realmente, o formato da garrafa... Até as garrafas plásticas, as garrafas PET, elas seguem aquele padrão, né? É. Da garrafa de vidro tradicional. Mas essa de 5 litros, falar que segue um corpo de uma mulher é sacanagem. Ela tem que ter 1,60m, né? Pra seguir o corpo. Uma embalagem que me impressiona? Café a vácuo. Ah, é o tijolo. Caraca, meu, é um tijolo. Você pode construir uma casa de café. É maneiríssimo, né? Fica duro. Sinistro, cara. Cara, é aquela hora, a hora que você corta ele, que o saco faz aquele... Não, eu nunca cortei. A frase solta de Jovem Nerd também. Né? Não, vai dar o que falar, hein? Vai. Pode valorizar, Léo, à vontade. É maneiríssimo, né? Fica duro. Não pode falar mais nada. Gente. Pode, é só ter cuidado. Sabe qual é a embalagem que eu mais odeio? Que pra mim é um martírio. Daquelas batatas transgênicas. Batata transgênica? É, tipo Pringles. Uhum. A massa de batata. Sei. Porque é uma merda foda, cara. O tubo, você diz o tubo? É, o tubo, tubo. Porque a mão não entra ali, né? É, a minha mão é grande, cara. Depois que passou da metade, eu já não consigo. É, aí fora. É. Aí tá aí é banho de farelo, né? É, banho de farelo pra tudo que tá lá, né? Mas eu acho que eles sabem disso e eles fazem de propósito. É um jogo deles. Sabe o que tu faz? Tu fecha ela, dá uma sacudida, aí destrói tudo e vai direto. Abre a boca. Garrafa. Tem umas embalagens de batata transgênica genéricas da concorrência que parece embalagem de detergente, né, cara? Parece embalagem de sapólio de plástico, já viu? Putz, é, dá uma aflição de ver aquilo, cara. Caraca, parece que eu vou abrir, sei lá, comer diabo verde. É por isso que salgadinho vem estufado, que a gente fala que abre e só tem ar, mas ele é embrulhado com muito ar pra não quebrar ali dentro. Faz sentido. Você poder empilhar vários e ele não quebrar. É como se ele fosse um plástico bolha gigante. É. Então, salgadinho você pode com o estufado que tá ok. Pode, responde. Se tiver murcha, que falhou, né? E quem foi o cara que inventou de ter no pacote de bolacha aquele fiozinho que você puxa pra abrir, que aquilo não funciona nunca? O fiozinho é uma ideia genial. Você fala assim, pô, tá maravilhoso. Você simplesmente puxa aqui e facilita a sua vida. Mas nenhum funciona, cara. Na história do planeta, nenhum funcionou. Ah, eu já consegui. Eu nunca Caraca, consegui. Mas, cara, a incidência de fiozinhos que não existem é absurdo. É que nem o fiozinho vermelho do polenguinho, né? Ele nunca vai até o final. Caraca, o polenguinho, eu não entendo aquela embalagem, porque a ideia é abrir com facilidade, mas você vai cagar o dedo em qualquer momento. Vai. Agora que a gente falou de embalagem, vamos pra de verdade. Embalagem de ketchup de lanchonete, aquela pequenininha lá. Qual? Quem consegue abrir aquilo? O sachê. Descartável, o sachê. Okay. Eu já fiz uma menina chorar por causa disso. Tem um cara que, eu não sei como é que ele não ficou rico, que ele inventou um porta-sachê que tem uma laminazinha que tu passa assim e arranca. Sabe por que não ficou rico? Eu vou te dizer, cara, por que não ficou que rico. Porque ele não patenteou. Não. Não é por olha, isso. Olha pra aquilo uma semana depois. Exatamente. Como é você que é? Abre, passa lá o seu sachê, no corta-sachê. É. E aí, sempre cai um perdigoto do molho que tá dentro do porta-sachê. O dono da lanchonete, o seu Quincas, ele não vai lavar nada. Ele tá pouco se fudendo pra você e seu molho. Velho, sério. A parada fica... Eles são assim. Ah, meu irmão, fica asqueroso. Só uma pergunta. Vocês comem fast food? Sim, evito. Então vamos fazer o seguinte, um dia a gente grava um Nerdcast só sobre casos de fast food que eu sei que tem um amigo meu que era diferente. O problema não é o... É saber? Exatamente. Quando eu chego no negócio e pego um ketchup e tem uma barata esperando pra abrir pra mim o sachê, ela fala, pode deixar que eu abro, eu já tiro o meu aqui. Ela pega o sachê sachê, passa no cortador, fica com uma aba de ketchup e me devolve o sachê, eu prefiro não, cara. Agora, se eu não sei quem passou por ali, tá tudo bem, cara. Tem uma embalagem muito bonitinha que ela vem com mostarda de um lado, ketchup do outro, e você quebra ela no meio e os dois rasgam e já são espremíveis, cara. Olha aí. Esse cara merece ganhar o Nobel da Paz. É, não o senhor, o senhor Gillette sobrando na porta-canudos, pô. Cara, mas nada me dá mais aflição do que aquelas embalagens de eletrônico, daquele plástico que não rasga por nada. Se você não tivesse com a tesoura mais afiada do mundo, você não vai abrir aquela merda, você vai cortar a mão e não vai abrir. Não, embalagem de CD, cara. Embalagem de CD é uma sacanagem. Você não abre de jeito nenhum, você tem que comprar um estilete pra abrir a parada. É, tenho muita aflição de embalagem de carvão, cara. Eu nunca consegui puxar aquele fiozinho que vem em cima e abrir aquilo lá do começo até o fim. Cara. Mas tu compra carvão pra quê? Pra fazer churrasco. Você não tem faca no churrasco? Por que tu tá puxando fiozinho? Não, peraí. Deixa eu te falar um negócio. Ai, meu Deus. Lá vem. Tu vai meter a faca do churrasco no saco de carvão? Pega a faca do pão. Pega a faca do pão. Fura com espeto. Pode furar com espeto? Cara, sei lá. Vocês estão falando de embalagem nojenta, mas eu me lembro na época que o leite era vendido em saquinho e ficava numa piscina de leite dentro de gel. Caraca, leite tipo A e tipo B, né? Isso. Você tinha uma potinho que você colocava lá dentro. Nossa. Peraí. Isso não é passado não, cara. Passado é foda. Embalagem de leite longa-vida em Toronto é $9, cara. Os caras só compram leite de saco lá. Barriguinha mole tá aí. Só você tá me dizendo que os canadenses só tomam leite de saco? Cara, só. E ainda assim é uma fortuna. Se explica muita coisa, Zinobre. Leite de saco é uma parada muito... É muito mancada. É. Eu não tomo leite de saco por princípios. Não quero, obrigado. Deixa essa piada pra outra pessoa. Não quero. Compensação, vai na França ver qual o tipo que eles vendem unicamente. Né? Qual é? Leite de saco. Pô, e a gente falou de embalagem, a gente tem que falar da Tetra Pak, né, cara? Verdade. Que é a revolução no leite de saco. Tetra Pak é sueca, né? A empresa sueca que inventou essa porra. A Tetra Pak, ela fornece a máquina, né? Pra você comprar só a sua matéria-prima lá, o papel, né? Pra fazer a embalagem, né? É, os caras descobriram um jeito de embrulhar plástico, alumínio, que reflete o calor, e papelão, tudo junto, né? Peraí, tem mais um, falta mais um. É Tetra. Não, é Tetra Pak porque ela só são sempre quadradinhas. Tem quatro lados. Ah, tá. Pensei que eram quatro camadas. Eu chutei agora. Porra, filha da puta. Tem a tinta. Ai, meu Deus. Mas qual é a ideia do Tetra Pak? Ele é vácuo? Qual é a vantagem do Tetra Pak pra plástico, pra vidro? Qual é o quadro? É que ele sela, né? Mas é mais barato de fazer. E eu acho que o armazenamento também, o fato de ser quadrado, enfim, deve ajudar. Não. O negócio deles é as camadas, né? O segredo é as camadas, né? Não é nenhum formato, né? Porque a camada de alumínio, ela evita a passagem de oxigênio. A camada de alumínio também, ela ajuda a não perder calor, né? Aí tem a camada de plástico, que evita o contato da camada interior com a outra camada, né? Vocês querem saber qual é? Qual é? Duas camadas de plástico. Uh-huh. Cara, é rápido no Wikipedia. Camada de alumínio. A quarta camada também é de plástico, seguida de uma quinta camada de papel, que dá sustentação à embalagem, e, por fim, a última camada de plástico, que protege essa quinta camada de papel. Que, ou seja, são seis camadas e não quatro. São seis camadas, mas as quatro primeiras é que protegem de fato o produto. O resto é... Mas por isso leva o nome de Tetra Brick. Parabéns a todos os envolvidos. Então, mas o Tetra Pak, ele é super revolucionário, mas ele tinha um grande problema, que era impossível reciclar essa merda. Ainda é, né? Não é. Não é? Quero... Vamos na usina de reciclagem aqui pra ver como é que eles... Olha só. Vamos perguntar pro catador de papel como é que ele separou o alumínio do Tetra Pak. Então, não é em qualquer lugar que você consegue, mas eu vi em algum lugar que o Brasil foi o primeiro país a conseguir reciclar o Tetra Pak, quebrar, né, as ligas pra poder reciclar o Tetra Pak. Isso é uma sacanagem, que o cara escreve na embalagem dele, esta merda é reciclável. Mas agora é. O Tetra Pak um dia é reciclável. Vai ser, tinha boa fé. We hope soon, né? Não, ele é reciclável hoje. Tá, mas aí você precisa de uma criança com uma pinça separando layer de Tetra Pak? Não, você precisa de uma indústria de reciclagem que esteja preparada pra reciclar o Tetra Pak com o tio Maneco reciclava essa porra. Tio Maneco. Mas, cara, a gente tá num país em que a galera consegue. A galera rouba fio pra tirar cobre. Vão dar um jeito de tirar alumínio do tetrapack. Ah, isso é fácil. Tu nunca tirou cobre de um fio? Isso é moleza. Cara, eu vou tirar leite de pedra. Isso é de saco, cara desse faz fácil. Né? Sabe uma coisa maravilhosa que eu achava, puta, quando começou a vir aquelas quadradinhas, né? Porque a nossa embalagem de leite era aquele paralelepípedo, né? Ainda tem, né? Óbvio, hoje em dia. Tem. Você precisa de uma tesoura pra abrir. Tetrapack, você diz. É, mas sem ser um quadradinho, né? Aquele que é retangular. Qual? Aquela que não tem a tampinha de plástico em cima. Tem a tampinha. Ah, tá. É aquela outra que você tinha que levantar tijolinho, as orelhas e cortar um lado. Puxar a aba e... Puxar a aba. E cortar um lado. E você cortava ali o biquinho e... A gente nunca obedeceu aquela... Ele falava pra tu cortar, rasgar. É, mas não fazia muito sentido aquilo. Corte absurdo em cima, né? E a gente cortava só aquele biquinho. Uf. Eu cortava o biquinho e fazia um furo atrás. Um furo atrás. É mesma logística do azeite. É, exatamente. Eu tenho uma implicância com qualquer embalagem que você precise de uma ferramenta pra abrir. Eu acho que a embalagem deve te oferecer... Ela vem completa, né? Exatamente. Sabe aquelas embalagens de fone de ouvido? Aquele plástico que é impossível de abrir. Você pega uma tesoura e fica... cortando, aí você tenta rasgar com a mão, aí você corta a tua mão naquele plástico duro. É foda, é uma merda aquilo. Eu dava pra fazer um filme de Jogos Mortais inteiro com a chave de cada armadilha dentro de uma embalagem dessa. Exatamente. Mas eu ia pôr o filho da puta que desenhou a embalagem na armadilha. Exatamente. Aí veio aquelas novas caixinhas que eu já tinha visto em filme. Você via em filme americano aquela caixinha que tem aquela dobrinha em cima. Você abre com os dedos. Sabe qual é? Você abre com os dedos pro lado e depois puxa o biquinho, puf, puxa. Ah, sim, sim. Sabe qual é? Que tem aquela dobrinha em cima. Sim, que é quadradinha. Que faz tipo uma casinha. Faz um telhadinho, isso. Aí, cara, quando eu fiquei empolgadão, caraca, excelente, cara, agora eu vou poder finalmente abrir com a mão, precisar procurar uma tesoura, uma faca, qualquer coisa assim. Aí, cara, você abre a primeira dobrinha e aí, quem diz que abre a segunda dobrinha? Você tem que começar a botar o dedo, a cavucar com a unha pra puxar a parada que tá colada, cara. Aí você puxa, puxa, puxa. Aí cavuca com a unha. Parece aquele escravo da Mistake que tirou o prego só com o dedo, ficou raspando o dedo na madeira, dedo na madeira, aí tirou o prego. Caraca, cara, não funciona aqui. E eu acho que o nego ligou, foda-se, e inventou esse bico redondo de plástico que você abre. Tem vários tipos de bico. Tem um redondo, que é como se fosse uma tampa de rosca. E isso. E tem um outro que é tipo uma portinha. Sacou? Ah, tinha assim é uma merda também. Portinha de alçapão você lá. Você abre a portinha, aí você que tem que puxar um papel filme lá. Isso. Alumínio. Um papel alumínio. E aí é uma, parece um velho babando aquela merda. Quantas vezes você puxa e ele arrebenta a pontinha e não abre? Não, e quando você quando vira... Quando tem aquela de plástico, né, que você vai puxar, ela sai na mão. Você vai servir, não sai um jato do líquido. Sai um... Sabe qual é? Ele sai pra tudo que é lado, lava a caixa, é uma merda. É tão higiênico quanto aquela parada da lata, né? Você tem que lavar a caixa. Pra isso tem um truque. Em vez de colocar a tampa pra baixo, coloca a tampa pra cima e vira. É meio bizarro, mas faz. Você vai ver que não vai sair mais... Ele vai sair bonitinho pro copo. Em vez de você inclinar na direção da tampinha, isso. Que a tampinha fica numa bordinha, né? Em vez de você inclinar nessa direção, você inclina na direção contrária, pra que a tampinha fique mais em cima quando você derrube o líquido. Pra cima, como eu tentei dizer. E aí ele não fica, ele não faz o blá, blá, blá. Não, tá direitinho, bonito o negócio. Mas aí também você tem que ter uma mira, porque você tá com, né, você tem que ajustar a mira aí. Esse com a tampa de rosca é o melhor. Eu acho que é, né, hoje em dia. Não tem erro. Não tem erro. Girou, abriu, girou, fechou. Cara, aquela embalagem de plástico que não abre tem uma expressão que chama Wrap Rage, que é só pra abrir aquela merda. Qual? Ah, de lâmpada, de fone, de qualquer coisa, aquela de plástico. Plástico, é, sei. Tem, tipo, guias com 5 métodos que você não vai se machucar tentando abrir uma dessas. É mesmo? Caraca! Existe? Guia de sobrevivência pra abrir aquela merda. Caraca, daqui a pouco eu vou fazer o protocolo Blue Hand de guerra contra as embalagens. É foda, maluco. Sabe a embalagem que sempre me deixou maluco? Lâmpada. A parada de vidro altamente fraca. Já veio uma merda numa caixa que não tem nem tampa, cara. A parte é mole, cara. E ela não tá presa em nada. Nada, ela não tá presa em nada. Ela vai cair e quebrar a qualquer segundo, cara. Exatamente. Embalagem de ovo. A gente na faculdade até tem um desafio de fazer algo que proteja o ovo de cair, né? Proteja os ovos. Caraca, uma vez eu fui num aviário e peguei, sei lá, 1 milhão de embalagens de ovo pra... Fazer um estúdio? É, pra forrar a garagem, pra fazer um estúdio. Era mesmo. É, irmão, aquela merda não isola porra nenhuma. Só tem um formato. Não, peraí, ó. Você tem vários tipos de embalagem de ovo. Você tem embalagem de ovo de papelão, você tem embalagem de ovo de isopor. Qual era a embalagem de ovo que você tá? Não tem mais a de isopor, né? Não, o isopor foi banido. Não, mas eu não sei por que foi banido, porque isopor é 100% reciclável. Não é não, cara. É, só isopor e vidro. São as únicas coisas que são... Isopor, que não, isopor não é reciclável. O isopor não é derivado do petróleo? É. É a mesma coisa. O problema não é o isopor, cara. O problema é o gás que é usado pra inflar o isopor, que é o CFC. Você consegue derreter o isopor e reusar aquele plástico, mas o CFC que foi usado pra expandir ele continua destruindo todo o ambiente. Ah. Então, tudo bem. Mas o isopor é reciclável. Então, tudo bem. Foda-se o planeta. Que eu lembro que muito antigamente o McDonald's tinha embalagem de isopor, lembra? Isso. Embalagem de papel. Lembro. Era melhor, eu acho, não? O isopor sumiu por causa da história do CFC. No, mas em alguns lugares tem isopor, sabia? Eu tenho um preconceito com isopor por causa dessa porra. Por exemplo, os supermercados chegam em fazer uma campanha pra não ter mais sacolinha plástica, porque a sacolinha plástica é evil, contra a natureza. E todos os frios são vendidos em isopor. E aí? Aí quando os caras param de usar a sacolinha e a galera vai lá no legume e pega aquele monte de sacola plástica, paga a ponta e sai com as compras naquilo. Tu tá falando de mim? Oh, mas tem um material que é fantástico, a gente esqueceu de falar deles, lembrei agora. Qual? Aquele plásticozinho que vem no iPhone, que você puxa ele descola lindamente na hora que você compra ele. Ah, é bonito. Aquilo é uma embalagem perfeita, aquela ali. É bonito. Não, sem falar aquela embalagem que você tira do plástico, vira ela de boca, de cabeça pra baixo, aí você solta, ela vai... descendo. Isso, isso. O nego pode me chamar de fanboy. Chama mesmo, meu irmão. Chama mesmo. A Nokia criticou aí, fez gracinha, haha, iPhone colorido. Em uma semana, a Apple faturou o preço da Nokia. Agora a Apple pode comprar a Nokia de novo. Vou comprar a Nokia, de sacanagem. Que eu faturei o suficiente com meus aparelhos coloridos. Você pode me chamar de fanboy, pode vir com o que você quiser. Eles levam essa parada de embalagem ao limite. Todos os produtos dele são embalados de uma maneira que faz parte realmente da experiência de você comprar um produto, cara. Você abre a caixa, seja de qualquer produto Apple, até do fone, cara. O fone de ouvido vem enrolado de uma maneira... Assim, coitada da criança que enrolou aquele fone na China. Deve ter sofrido pra caralho. Mas é inacreditável a habilidade. Como é que ela faz? Ela enrola nos dedos, tem um gabarito. Aí... nunca mais consegue enrolar aquela parada daquela maneira de novo, cara. E isso é a embalagem levada ao limite, né, cara? Daí você abre a caixinha do telefone e sai até um ar mágico lá de dentro que te faz ficar bêbado ali. Daí aquele plásticozinho que você puxa e sai lentamente do telefone. Puta, cara, aquele plástico dá vontade nem tirar, né? De deixar lá. Porra, tá tão bonito, vou tirar. Vou guardar essa experiência pra um dia que eu estiver deprimido. Exato, né? Cara. Não, você abrir um aparelho desses é foda, cara. Não tem um negócio que o funcionário não pode interferir com você abrindo? Ué, a gente leu numa leitura de e-mails. É isso. Que eles levam tão a sério essa parada da experiência que os Apple Genius lá, os caras que trabalham nas lojas, quando você compra o aparelho e o cara pede ajuda do cara pra configurar, ele não mexe no aparelho. Você que abre, você que tira o plástico, você que abre a caixa. Aí a caixa, ela escorre, né? Ela faz... Né? É escapole entre seus dedos, né, cara? Como se fosse uma magia. Vou contar a maior coincidência, cara. Eu tava empacotando as coisas da mudança esse fim de semana agora, ouvindo o Nerdcast. Vocês estavam nesse ponto da leitura de e-mails e eu tava guardando a Time Machine dentro da caixa dela. E ela é tipo uma caixa que escorre 30 centímetros disso aí. Eu fiz isso umas 10 vezes. Só o que vocês tinham acabado de falar. Ah, eu não guardo caixa nenhuma. Eu abro as coisas e jogo as caixas fora. As caixas dos iPhones estão todas guardadas. Até hoje, cara. Até hoje. É isso. Um abraço pra Apple. Não é que nem o Android que vem embrulhado em jornal. Plástico bolha ali. Jornal. Pô, a gente não falou do jornal. Vou gravar uma adenda aí do jornal. O quê? Porra, jornal era embalagem... De peixe. De peixe, cara. De peixe na feira. Tanta frescura, tanta higiene, tanta... O nego pega o jornal, embala o peixe, tá tudo certo, vai pra casa. A banana na feira também vem no jornal ali. A banana não precisa, né? Então, vem na casca. A banana vem na casca. Tu não vai tirar a escama mesmo? Então não pegou. Se for comer salmão esquinto, se fodeu então, né? Até pouco tempo em Londres, o fish and chip era em papel jornal, né? Mas sabe o que até hoje é embrulhado em jornal, cara? Em papel jornal? Salsicha. Hã? Não, salsicha é feita de jornal. É diferente. Alô? Então, eu queria saber como é que faz para marcar uma visita aí na fábrica da Coca-Cola. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.